andrecivismoral.com.br. Gostoso é você de lado na minha cama gritando, bota pedindo, soca botando tudo em você. Gostosa, rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando. Parceira, sou eu de lado na tua cama gritando, bota pedindo, soca, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, gostoso, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo. Cê tá de frente, cê tá de costa, não toma toma, não bota bota, para e rebola, então vai gostosa, tu joga e joga, tu joga e joga. Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso. Gostoso. Gostoso é você de lado na minha cama gritando, bota pedindo, soca botando tudo em você. Gostosa, rebola e joga jogando agora. Eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando tudo, eu botando. Parceira, sou eu de lado na tua cama gritando, bota pedindo, soca jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, gostoso, jogando tudo.